Projeto X Podcast. Começou mais um Projeto X Podcast, um Projeto X de intrigas, de perguntas, de relacionamentos, de humanidade, um Projeto X de quadrinhos. Aê! Oba! O quadrinho DC, que é o que importa. É o tema que vale, né, cara? Exato! Porque, eu não sei se vocês sabem, mas tudo que a gente faz no Projeto X é pra gente chegar nos quadrinhos de novo. Todo o resto é só enganação, é só fachada. Mas então hoje tá eu e a equipe aqui que curte uma leitura quadriculada pra desvendar mais uma obra aqui muito importante na história da DC Comics e na timeline da DC no geral, né, cara? Novamente, é uma obra Moisés, divisor de água. Então, hoje é dia de falar aqui da crise da identidade, né, cara? Uma minissérie tão curtinha que mexeu com tanta coisa que, olha só, hein? Aqui é o Rhodes e quem se beneficia? O advogado. Sempre. Sempre. Olha só, eu não digo nada. Situação. Bom, aqui é o Cabeça e todo mundo que veste um uniforme desses pinta um alvo no peito da sua família. Dibny Ralph. Olha aí. Podia ser pior essa frase, podia ser no peito do pai de família. Aí zoou. Que delícia, cara. Pai de família, que delícia de alvo, cara. Cara. Que delícia, cara. Aqui é o Panda e ex-mulher e são sinistras, cara. Olha aí, cara, olha cara. Aí. E se você não leu, você vai entender quando eu só falem na presença dos seus advogados. Ah, que eu seja e falar dessa crise de identidade. É melhor do que falar que ela sabe do Homem-Aranha, cara, que é muito ruim, cara. Pô, essa da DC é bem melhor. É, que é a outra. É, que é a do Homem-Aranha. Falar em Homem-Aranha, já falei pro Sage que eu tenho que ler alguma coisa de Marvel e gravar seu sentido como intolerante, assim. Pô, fácil, fácil. É, só, o Pando, só o Pando não grava Marvel. É assim que vai ser. Mas, então, é isso aí, pessoal. Dadas as devidas apresentações, hoje é dia de falar de crise de identidade. Não é uma fase da adolescência, é uma obra da DC Comics. Eu amo falar essa palavra, cara, porque é um marco no quadrinho, nos quadrinhos. E sendo mais um marco, a gente tem que secar ela com o devido merecimento, né, que ela tem. Uhum. Então, antes da gente falar de identidade, de crise, de super-heróis, de DC Comics, vamos um pouco, vamos à introdução dessa obra. Quem se arrisca? A crise de identidade, ela é uma minissérie que foi escrita pelo Brad Meltzer e desenhada pelo Regis Morales e foi lançada lá nos Estados Unidos em 2004, em 7 edições. O Brad Meltzer, né, um cara assim, até então desconhecido, assim, nunca tinha feito nada de muito notório, né, não, antes da crise. Nada notório no mundo dos quadrinhos, cara. Porque ele é um romancista de um certo sucesso. E ele sempre fala, até nas edições, se você for ler, ele sempre foi fã de super-herói, de histórias em quadrinhos, sempre liam pra ele. Não, ele é um fanático por quadrinhos. Ele até fala, ótimo, que ele agradece ao vô dele, que contava histórias do Batman pra ele quando ele era pequeno. E aí ele quis escrever, né, ele escreveu muito pouca coisa em quadrinho mesmo. Ele escreveu Crise de Identidade, ele escreveu acho que algumas edições da Liga, escreveu alguma coisa do Arqueiro Verde, se não me engano. E vazou. E assim, vazou, mas assim, o que ele escreveu balançou, foi louco. Ivete Sangalo. Avalou, sacudiu. Não! E assim, o diferencial dela, talvez para as outras coisas que a gente já falou aqui, tirando a última caçada de Kraven, é que ela tá dentro da cronologia. Então, assim, ela se encaixa no meio de uma porrada de coisas que tá acontecendo. Diferente, por exemplo, do Reino do Amanhã, que você consegue ler sozinho, ou A Piada Mortal, que era para ser uma história fechada e depois ser integrada à cronologia, a crise de identidade, ela tá, tipo, acontecendo no meio de uma série de coisas e ela serve de ponte para algumas coisas, né? Sim, ela é a introdução a um grande arco, inclusive, né, de histórias. Que vale a pena aqui a gente citar mais pra frente também. Exatamente. Agora a gente não falou também do desenhista, né? O Reg Morales, que também é... Esse é figurinha carimbada da DC. Ah, ele já desenhou bastante coisa, muita cara. Muita coisa, né, cara? Eu lembro de recente aí o Action Comics do Grant Morrison, ele acompanhou. Ele também desenhou Mulher Maravilha, ele desenhou a revista da Sociedade. Sim. Não, e falando assim da parte um pouco mais de fã, aí o traço dele é bem humano, né? Pra retratar o acontecimento dessa obra e tudo mais. Nesse período que a gente tá falando, que é o período dos anos 2000, mas assim, já um pouco mais pra frente, que é 2004, um pouco, desde talvez 2003, 2002 pra frente, isso. A gente tá numa fase de estética que eu particularmente gosto bastante. Porque não é nem aquela estética dos anos 90, que é aquela coisa bizarra, que todo mundo já viu Rob Life, de peito, dente, pezão, essa parada. E não é nem aquilo que veio depois, no 2000 mais recente, que é essa coisa bem mais, assim, real. Então o Batman, a roupa dele tem que ser uma armadura. Então essa época ainda era um colorido, mas era um colorido um pouco mais sério. Como o Rod falou, existia a questão de você tentar retratar como seres humanos, mas ainda tinha um colorido, ainda tinha essa coisa que chama atenção. Então o vermelho do Superman é um vermelho bem berrante, entendeu? E eu gosto muito desse período de traço, era uma época bem gostosa de ler, pelo menos pra mim. Assim. Eu comecei por esses meados aí, por essa zoeira aí. Parece no meio dessa zoeira aí. Aí em 2005, 2006... Eu também, caraca, voltei nessa época. E acho que era a época, pelo menos assim, a gente tava num auge muito bom, né? Tava numa fase muito boa, sim, assim. Sim. Por mais que tava meio estranha a cronologia, tá meio bagunçada, mas aí você tem essa fase, tem depois disso, um pouco depois tem o Renascimento e o começo de novo da saga do Hal Jordan. Você tem a Crise Infinita, que é boa. Pois é, né? Então assim, é uma época bem gostosa de ler. Era uma época que tudo funcionava, tava em harmonia ainda, né? Sim, sim. E voltando aí à série, uma coisa legal também, como curiosidade, ela foi uma das mais vendidas pela DC Comics até hoje, né? Apesar da controvérsia dela inserir bastante retcons alterando fatos da Era de Prata, é uma obra de coragem. Não era nenhum dogma, assim, não era nada imutável, mas ele teve consciência de falar, vou ter que mexer nisso aqui porque eu quero fazer uma história XXX e deu certo. Olha, eu não vejo nenhum problema, cara. A história funcionou pra mim. Não, nenhum, né? Até incentivo. Existem muitas críticas, assim, eu fui uma época procurar uma crítica. A crítica norte-americana, ela é bem dividida. Sim, é 880 essa história. 880, assim, eu tava comentando com o Rods, tem um cara que ele fala, tipo, é uma das piores coisas já feitas na história. Nossa. Dos quadrinhos pra ele, assim, sabe? E assim, até faz sentido, eu entendo, por um lado, esses caras, porque ela mudou muita coisa, ela trouxe coisas diferentes. Pois é. Algumas coisas até não tão bem aproveitadas posteriormente como deveriam, né? Então ela é bem polêmica, mas a gente gosta, né? A gente, até se você lembra daquele cast como começamos, acho que foi a saga que o Seiji escolheu. E o Panda também. O Panda também, então. Mas ele não tinha terminado de ler na época. Uma outra informação, né, que ela diz que uma das poucas séries da linha de super-heróis que recebeu o selo mais 18, porque ela é uma história mais pesada e densa do que o padrão. Bem pesada, né? Boa. E isso é uma coisa legal, né, cara? Porque eles terem essa ousadia de lançar um negócio mais 18 dentro da linha normal de super-heróis, é muito diferente, né, cara? É um negócio que não viabiliza muito lucro, né, da distribuição, porque você tá limitando o público a uma faixa etária um pouco mais velha e não é a galera mais velha que acaba consumindo em massa, né, sem pensar. Apesar de que em quadrinhos a gente sim fala de um público mais velho, né? Mas ainda assim existe a tradição de quadrinhos ser vendido pra criança, né? Então sim. Quando você limita, por exemplo, se você colocasse um 16, dane-se, ninguém rola, liga, né, pro mais 16. Isso, agora, quando boa, você coloca é um mais 18, entendeu? É realmente ele trava, ele para. Isso lá é negócio, leva a sério isso. É um negócio filosófico, né, cara? Falando de faixa etária aí, né, cara? Mais 12, mais 14, mais 16, que a sociedade caga. Caga! Botou caga. Mais 18 no negócio, ficou sério, assim, cara. Se você pode colocar mais 17, caga. Caga. Acho que na Europa, né? Na Europa que tem uma classificação assim. Ou, não, na Europa é com as letras lá específicas. Mas tem algum, isso, lugar que é mais 17 e a sociedade. Tem o. Não, caga. Os jogos, eles são separados assim. Você tem, isso, tipo, o mais 17, que é tipo, tem violência, mas ainda é ok. Aí tem, tipo, o mais 18, que é tipo, cara, não! Não! Não, não vai! Para não aí, vai, cara. Tá ligado? Para não, aí, cara. Não, não coloca a mão nisso. Mas, no geral, assim, dá pra ter ideia de que essa obra aí, ela tem um chão bastante sólido, né? É o que a cabeça falou, ela aconteceu na cronologia normal, então, pra quem tem a curiosidade de começar a ler, vai ajudar a se situar no meio daquela zoeira, que a gente fala. Ela vai ter consequências bastante importantes também no pós-história. Ela traz esse conceito de retcon, de mudar coisas antigas, é bem interessante. Sim. E eu acho que tá na hora de parar de suspense e a gente ir pra sinopse da hora. Da obra. Sinopse da hora. Sinopse da hora. Bem legal. Louca. Bem maneiro. Sinopse louca. Ah, uma coisa só que também vale citar é que, caso vocês tenham dúvida, essa história, infelizmente, ela não vale mais no 952. Você tem várias explicações que mostram isso não aconteceu por uma série de motivos. Então ela vale na cronologia pré-reboot. Mas nada, lembrem que nada é imune a retcon. Nada. É, exatamente. Nunca. Acho que a gente tá falando retcon bastante aqui, mas alguém não quer definir um retcon aí pra um cara que tá em primeira viagem e tal? O Sage tem até a matéria sobre Opa. Isso. O retcon é a chamada de continuidade retroativa, né? Que é basicamente você pega a sua história que tá no presente e você explica coisas que aconteceram no passado. Então isso. Essas coisas do passado vão afetar essas coisas que estão acontecendo já no presente. Então você isso. pode contar o que quiser, cara, que vai afetar umas coisinhas no início, né? Ah, sem bagunçar demais, né? Tem outro Não. nível de coerência. O ideal seria não bagunçar, cara. Às vezes, mas na maioria das vezes, o problema piora. Por exemplo, pra quem conhece aquela história do Norman Osborn e a Gwen Stacy, cara, do Homem-Aranha. Puta cara, que pariu. Que zoeira. Que vamos... zona de retcon. Pô. Duende Verde, alguém viu o senhor Duende Verde? Infelizmente, o retcon tem esse problema, né? Ele é feito pra você mudar. Às vezes, você precisa mudar alguma coisa. Você precisa mudar alguma coisa que tá lá atrás. Aí você vai recontar aquilo. Mas na maioria das vezes é pra, sei lá, por preguiça, é porque quer fazer uma coisa diferente, não, dá merda. Mas é por sim. preguiça mesmo, o autor que quer colocar sua história própria e não quer investigar os passados dos outros autores, né? Aí ele faz a merda dele, puta. E essa história, ela trata de um retcon, mas um retcon bem pensado, no caso, né? Ele foi feito para isso, não sim, foi tipo assim, sim. Ah, eu quero contar a minha história, então foda-se o que aconteceu lá atrás. Ele vai, tipo, reconstruir uma parada pra você, tentar fechar algumas pontas soltas, de uma forma, assim, mais natural. Então, indo aqui pro plot, né, da história, o principal fato é que o motim, né, da história principal é um assassinato de um ente muito querido a um super-herói que já foi da Liga da Justiça, né? Que é um personagem querido pela Liga. Então, estamos falando aqui do Homem Elástico e caso da sua ex-mulher, a Sue Dibb. Então, só pra diferenciar, na Marvel a gente já tem o conhecido Reed Richards e tal, então vocês imaginam um herói mais ou menos nessa linha de pensamento, só que dois heróis, na verdade não só. E um é o cara que usa roupa vermelha e um óculos meio grande, ele é o mais conhecido na parte de elástico, gosta de fazer piadinha, por isso que é o mais popular. Exatamente. Que é o Homem Borracha, aqui traduzido no nosso. Isso. I'll have my revenge on you, flat screen! Oh, hello. Can you believe that guy? E o outro é o cara que se estica também, mas ele tem uma pegada mais detetive, mais sério, mas é um cara mais centrado, assim. Esse é no caso do que a gente tá falando aqui, né? Do Homem Elástico. E a mulher dele, no caso, é uma civil comum, sem poderes e tal, mas uma curiosidade bastante importante é que o Homem Elástico, ele tem a identidade secreta dele como público. Na verdade, é bem antigo mesmo a identidade pública dele. Há muito tempo atrás. E aí, todo mundo sabia, obviamente, também da esposa dele. Até ele fala, por muito tempo, ela morou na sede internacional da Liga, blá blá blá, com proteção. Porque, como ele fala, né, qualquer um, que até a frase que eu usei é dele, ele fala, qualquer um que usa uma roupa de super-herói tá colocando um alvo na família. Então, quer dizer, no meu caso, todo mundo sabia quem eu era, sabia quem a minha esposa era, então eu não tinha tranquilidade, né. Aí fala, tem que dar meu jeito, né. Até ele fala que hoje a casa dele tem tecnologia tanagariana, kryptoniana, não sei o que, a casa dele tipo, é um forte, impenetrável, e é só por isso que ele consegue tipo, sair de casa tranquilo. Isso é verdade. Então, com essa contextualização aí dos personagens principais e desse motim aí da morte da Sue Dibb, a gente tem uma cena até de choque e durante essa introdução à obra, o escritor ele faz muito questão de referenciar os próximos, a família, questão de relacionamento pessoal, entendeu? Ele dá muita ênfase nisso, no quão importante é isso pras pessoas e principalmente pros super-heróis aí nessa situação, né? Sim, não, mostra muitas ligações, né? O Clark com a família dele, o Dick Grayson relembrando também a família lá no cemitério, sabe? Ele começa a focar nessa coisa. Ele conta, tipo, toda a história de como eles se conheceram. Por mais que você não conheça, você vai entender qual que é a relação deles e por que que ela é tão querida. Você vê, tipo, a relação, ele tá conversando com a águia flamejante, contando a história, ela fica emocionada, que ele fala que ela escolheu ele, não sei o que. Você tem toda essa introdução. É, tipo, você tá num momento que é o aniversário dele, vai ser o dia da festa surpresa que ela tá preparando, ela escolhe um presente que ele queria muito num outro país, não sei o que. E aí acaba que ele recebe uma ligação e ela tá morta. Eles chegam, ele consegue chegar na casa dele, ela foi toda queimada pelo invasor. Daí ainda no final, o roteirista, pra deixar você mais deprimido ainda, você é mostrado que ela tava grávida. Duas vidas, né, perdidas. É, que ele até brinca, né, que ah, ela sempre tenta me surpreender com presente. Eu já sei o que é, geralmente. Só que eu finjo que eu não sei pra ter a graça, né? E dessa vez, tipo, ele não sabia totalmente do presente. Ele sabia que o Arqueiro Verde ia sair do bolo. Sorry, I'm late. Mas não sabia. Exato. Ele sabia que ia ser louco. O Oli saindo do bolo. Mas é bem bonito, assim, mostrando a relação dos dois e tal, que tinha, né? E com essa morte, né, com tudo isso, a gente tem o começo do plot geral, né? Primeiro é descobrir, óbvio, quem assassinou, né? Quem quis fazer esse mal a uma pessoa tão querida, né? Tão próxima à Liga. E segundo, o porquê, né? O porquê disso acontecer, o que que tá acontecendo, é o caso de qualquer homicídio, né? Você precisa saber. O culpado é geralmente um porquê. Quando você começa a ler, você pensa assim, o culpado é porque ela é uma familiar de um super-herói. Ponto. É. O início mesmo que eles querem saber quem matou, porque quando você tá naquele ambiente lá que é totalmente fechado, como o Homem Elástico definiu, né, por tecnologia kryptoniana, de apocalipse e outras coisas assim, né, um ambiente muito impossível de se entrar. Sim, a casa tava totalmente isolada, ela tinha, tipo, proteção até de transpassar a parede, né, de até transporte, eles checariam se a pessoa tivesse entrado. E além disso, eles, tipo, levaram, sei lá, o CSI da DC Comics, isso. Que é, tipo, todos os caras que poderiam sentir. Descobrir qualquer coisa ali, sabe? Tipo, sei lá, até o homem animal farejando as paradas tava lá no meio. Did you see that? I totally saved that cow. Então, tipo, e assim, não encontraram nada. O Batman foi lá, não encontrou porra nenhuma. Aí... O Batman não encontrou porra nenhuma. O Batman não encontrou nada. Tem o Senhor Milagre, tem os caras do metal. Cara, tem todo mundo e ninguém encontra nada. E aí eles começam a ir atrás de uma série. Fala assim, ela foi queimada, então pode ser, sei lá, 8 vilões que trabalham com fogo. Ela pode ter sido um teletransporte. Então, mas sei lá, 6 vilões que tem poder de teletransporte. Eles, assim, não tem ideia. Eles não conseguiram chegar a lugar nenhum. O choque, né? É muito grande, né? Sim, lembrar que é uma personagem bem querida pela Liga da Justiça. Isso, ele até conta, né? Ela conhecia todo mundo ali dentro. É assim, eles até falam, tipo, ela recebeu um membro honorário que a Lois Lane, esposa do Superman, não tinha. Se você pega um histórico da Liga da Justiça, esse casal, Sue Dibny e Ralph Dibny, ele é um casal muito estável, cara, para o universo de quadrinhos em si. Eles são muito queridos, andam sempre juntos, não tem nenhum problema, e ela acabou pagando de vítima nessa história, né, total. Felizmente, né. Você descobre, na verdade, com a evolução, é que, assim, existe um antro da Liga da Justiça que suspeita do Dr. Lutz, um vilão que é clássico dos Titãs, né? Isso. Um personagem que manipula a luz, não sei o quê. O primeiro capítulo já termina assim, né? Com o Homem Elástico falando, ajude-me a achar o Dr. Lutz. Agora, por que o Dr. Lutz? A gente tem Lutz, primeiro, né? Um enterro bem simbólico, né, de todo. E durante o enterro a gente vê vários heróis, né, presentes, vê o pessoal um funeral, fazendo, né, discursos e tudo mais. O Arqueiro Verde tem uma participação bastante interessante na história, que é a narração dele, né, ele contando o lado dele, né, a visão dele da história, já que ele é um dos mais cientes do que aconteceu e que acontecerá, mais ou menos. E dentro disso a gente tem cenas boas, né, a gente tem o próprio Homem Elástico tentando fazer o discurso e não conseguindo, né, se desmanchando, né, porque ele de plástico conseguia fazer a forma dele. Você vê que ele tá, tipo, mentalmente acabado, ele não consegue manter a forma dele estável. É uma cena bem forte e reforça o que eu falei aí no começo, né, que é mais uma história que quer mostrar o humano dos super-humanos, cara, olha que legal, né, que diferente. Que é aquela questão, acho que até o Wally, ele fala isso, ele fala assim, querendo ou não, sempre tem um humano. Aí ele começa a citar alguns super-heróis que não têm super-poderes, que não são Superman, e fala, cara, a gente é humano e a gente conhece seres humanos, que podem morrer a qualquer momento. Sim. Né, então... É uma coisa que você às vezes não pensa, mas até se o meu um dos filmes do Homem-Aranha, eu falei isso, não, mas se eu ficar com você, nós iremos abrir brecha para os meus inimigos, mas assim, no fundo, isso nunca é tão relevante, assim, os personagens se casam, os personagens têm relacionamentos, e aí o relacionamento dele fez a pessoa morrer, ali você entende que ela morreu porque ela é esposa de um super-herói. sabe? Coisa que a Lois Lane poderia acontecer com a Lois Lane, poderia acontecer com a mulher do Wally, que ele até fica preocupado e vai atrás dela. Que poderia isso. acontecer com o filho de do, ele tá com gêmeos, poderia acontecer com qualquer um, entendeu? Isso. Então isso abala tanto nesse quesito de nossa, olha como ela era querida, quanto, porra, pode acontecer com qualquer um isso. agora. Tanto que o autor faz questão de mostrar várias famílias, né, de super-heróis aí, como que é o relacionamento deles. Mostra o terceiro Robin, né, o Tim Drake com o pai dele, né. Mostra a relação do Clark Kent com os pais adotivos dele, né. Mostra várias relações, assim, que fogem um pouco do que a gente tá acostumado nas histórias de super-heróis, né. A gente tem sempre essa visão, mais uma vez, do super, do cara que tá lá na frente de tudo, né. Mas a gente acaba não analisando como que é essa vida pessoal deles, né. Essa parte mais humana mesmo, né. Nossa. Isso. Isso, cara. É, aquela ameaça, ninguém está salvo. Esse pra mim é o primeiro mérito assim, da história, né? Humanizar muito bem os super-heróis. E outra coisa interessantíssima aí dessas primeiras partes aí é o questionamento de quem seria o vilão, né? E aí a gente tem algumas divisões. A Liga vai atrás de tal bucha, os Titãs vão atrás de tal gente, outra equipe vai lá, a Sociedade da Justiça, outra equipe vai atrás de outro cara. Isso é depois do funeral ainda, né? E só que aí sobram alguns super-heróis da própria igreja lá, né? Então isso. Lá o Gavião Arqueiro, Canário Negro, a Zatanna, o Arqueiro Verde e o Homem Elástico. E aí eles falam de ir atrás de um vilão em específico, né? Que ele é o principal, seria pra essa galera que não foi atrás de ninguém, o principal suspeito. Eles estão falando aqui do Dr. Luz. E por que o Dr. Luz, isso. né? Não, assim, o Dr. Luz, se você lia alguma coisa, ele era tipo o vilão bucha dos Titãs. É. Sim. Pois é, né? Não, na verdade não é nem bucha, né, cara? Ele é um vilão de um grupo infanto-juvenil, né? Juvenil e tal. Ele não era o cara que você falava, cara, esse vai ser o maluco que vai matar um membro da liga, sabe? Porra. Apesar de ser poderosíssimo. Aí eles suspeitam dele, na verdade, é por causa de um incidente que ninguém conhecia, onde uma vez ele consegue, com os poderes de luz dele, invadir a torre da Liga da Justiça que ficava ficando no espaço. E a única pessoa que tava lá é a Sudibni, e ele acaba estuprando a Sudibni, simplesmente porque ele é um vilão. E assim, isso deixa todos eles transtornados. Sim, é uma situação, sim. porra. Novamente, aí o mais 18, né? Isso. E essa galera aí que tá discutindo, vale a pena a gente citar quem são esses heróis aí que não presenciaram, não, mas chegaram logo após essa cena acontecer e impediram ele de fazer qualquer coisa além, né? Eram todos aqueles que eu falei que estavam na reunião, né? Tinha o Arqueiro Verde, a Canário Negro, tinha o Gavião Negro, a Zatanna, o Homem Elástico. Além disso, tem o Átomo. Átomo. O Lanterna Verde e o Flash. O Lanterna Verde e Hal Jordan, que tava vivo, e o Barry Allen, que também tava vivo. Isso. E nesse choque, nessa situação, eles levantam aqui talvez o ápice da discussão dessa história, talvez. Que leva à consequência dos atos dos vilões. Porque assim, né, é comum a gente ver em histórias de quadrinhos, os caras vão, tem uma situação muito ruim, dá uma merda muito grande, a galera prende o vilão e fica por isso mesmo. Mas nem sempre dá pra acabar assim. E quando eles descobrem a identidade secreta deles, né? E quando vaza uma informação Exato. Muito importante, quem que faz essa limpeza, né? O Arqueiro Verde, né, ele até brinca e fala, ó, geralmente os grandões não estão ali pra fazer a limpeza, né? Geralmente eles já estão há muito tempo enrolados com outras coisas, né? Mal dá tempo de parar. Então sobrava muito pra eles, pra essa galera de frente que não era tão principal, né? Ter que lidar com essas situações, né? E dentro disso a gente tem essa questão aqui, o que fazer com um cara que já descobriu a identidade secreta de alguém? E não só isso, não só a questão dele saber a identidade, mas assim, você vê que ele a qualquer momento ele pode voltar, ele fala que ele vai voltar, ele fala, então essa é pra quem de vocês? Eu vou voltar e vou pegar cada um no de vocês. No caso do Dr. Luz aí, durante esse ato aí, ele, durante o frenesi, né, desse ato, ele tá falando, ele olha pro pessoal e fala, ah, então essa é a fraqueza de vocês, né, são suas esposas, familiares, amigos, né. Ele chega a olhar o Flash e fala, ó, Flash, tem uma aliança debaixo aí desse seu uniforme, cara, quem será a senhora Flash, não sei o quê. Aí ele começa a pirar, entendeu, nessa ideia, a galera fica transtornada, putz, ferrou, né, cara. Porque imagina, um cara manipula a luz, né, consegue se teletransportar fácil. E ele poderia simplesmente voltar. E não é a primeira vez que isso acontece, assim, como a até o que a gente vai falar, e depois disso você vai ter um desdobramento, que é o primeiro, acho que acredito que o maior retcon, que é o seguinte, isso já aconteceu antes, de outros super vilões descobrindo a identidade de super heróis, aconteceu uma vez numa história lá da Era de Prata da Sociedade Secreta, onde a sociedade descobre, ela consegue trocar, na verdade, de corpo com os super-heróis, descobre isso. a identidade deles e pretende revelar essa identidade pro mundo, né? E pra outros super-vilões. Isso, até engraçado que você vê, tipo, eles no corpo dos heróis tirando selfie. Tira selfie. Selfie então, quando cara, antes de ser né? legal. mas é pra mostrar, né, o quão essas identidades eram valiosas, né? E aí dá essa primeira ideologia. Não, vamos limpar então a mente deles. Então quem vai fazer isso? A Zatanna? Ou um telepata? Não sei. No caso aqui foi a Zatanna, né? Zatanna. Eles fazem uma espécie de lavagem, tirando algumas informações da mente deles, que nesse caso era a identidade secreta desses super-heróis que eles descobriram, né? E aí, desse retcon, o que, que é o grande ponto aí? Cara, isso abre um precedente inacreditável, né? Sim. Porque você fala, primeiro, isso pode ter acontecido dezenas de vezes ao longo da história. E depois você fala, cara, os heróis cruzaram uma linha. Sim, o seu herói não é tão bonzinho, não é tão ético assim. Porque assim, a gente fala muito dessa questão, o Superman sempre ele é o ideal, ele é o cara super forte, é o cara que não erra, é o cara justo, não sei o quê. Mas outros caras não têm essa ideologia, não têm toda essa, vamos dizer assim, esse desprendimento moral, vamos colocar dessa forma. Principalmente você pega esses caras como o Oliver Queen, o Gavião Negro, que é um cara que se precisar ele vai matar, não tem problema. E ele fala, ó, o Superman, pra ele é fácil. E agora e eu, que tenho minha família aqui, eu sou só humano. O que vai acontecer? Você viu o que aconteceu com a Sue Dibny, né? Será que não é a hora da gente tomar a dianteira? E foi isso que eles fizeram, apagaram a memória desses primeiros vilões. E isso é uma situação, quando é revelado pra outros super-heróis, entre eles o novo Lanterna Verde, que é o Kyle Rayner, e isso, o novo Flash, que é o Ollie, eles falam, cara, não. Isso, ó, contar essa história é através do retcon com flashback, né? Eles contando o que aconteceram. Isso. E durante essa conversa, eles descobrem que tanto o Flash quanto o novo Lanterna Verde estavam escondidos, né? Uhum. Porque o Flash não é o Flash que presenciou essa cena, né? Já é o segundo Flash, que é o Ollie West. E o Lanterna Verde também. No caso, é um pouquinho mais longe, né? Já é o quarto Lanterna Verde. Mas que tá ali no mesmo grupo, né? Cada um tomando o lugar do predecessor deles, né? É bem um detalhe, mas eu gosto bastante de uma coisa que esse autor colocou. Que, assim, ele inverte os papéis, né? Que a dupla do Barry e do Hal Jordan, ela, entre uns nomes, era o Bravo e o Audaz, né? Você tinha um que era o cara explosivo, que era o cara bravo, que era o Hal Jordan, que era o babá que saía batendo, e você tinha o Barry, que era o cara que botava os panos quentes. Que acalma, pera aí, vamos conversar. E aí você tem uma inversão de papéis nesses novos formatos, né? Isso. Você tem o Kyle, que é o cara que segura. Não, pera aí, vamos conversar, vamos ver como é que é. E o Ollie, que vem dos Titãs, que é essa geração, entre aspas, meio, vamos dizer assim, revoltada, vamos colocar, tipo, essa geração. Não, é uma geração que é a que contestou, que desde o começo ela contesta os super-heróis, né? E ele fala, não, vocês estão malucos? Como assim vocês fizeram isso? Aí ele fala, não, peraí, como assim você tá dizendo que vocês apagaram a mente dos caras? Quer dizer, vocês ultrapassaram essa linha absurda de chegar a mudar a mente deles? E aí, qual que é o limite disso? Tudo bem, vocês fizeram isso uma vez agora, e mais pra frente? É. E se for um de nós? Então, tem uma discussão muito grande aí, é um levantamento muito interessante, assim, é uma coisa que é bem pensado, porque, pô, é muito fácil de você imaginar que os heróis tomem essa decisão num momento de desespero, num momento pra proteger as próprias famílias. Eles tenham que fazer uma parada assim, de alterar a memória do cara. Então, assim, é real e é muito interessante, porque é uma coisa que você não imaginava, né? É uma mudança de paradigma de personagens, de super-heróis, muito interessante. Claro, oh, demais, cara. E uma coisa muito legal aí, no geral disso tudo, é a consequência da continuação da história. Então, eles vão atrás do Dr. Luz, né? Em contrapartida, a gente tá tendo uma outra narração que é um pouco da parte dos vilões, né? Porque não é legal pros vilões um cara fazer uma merda dessa e todo mundo começar a ser caçado. Exato. É, foi o que eles falaram, cada um foi atrás de um vilão. Falou, agora a gente vai pegar todo mundo prende esses caras e vão começar a descobrir a gente aí tem até a introdução alguns vilões buchas e alguns caras assim de um pouco mais elevados aí. A principal citação da galera dos vilões aí seria, no caso, o calculador. Pois é. Ele funciona como uma espécie de oráculo do mal. Quem não conhece oráculo é basicamente a Ex-Batgirl, a gente Barbara comentou Gordon. Até não. Piada mortal, piada, né, mortal. Que depois que ela ficou paraplégica, ela decidiu fazer um curso de informática intensivo. É aquela história, você é baleado, vira paraplégico e vira um super hacker, né, por isso. Ela já usava óculos, então ela, tipo, tinha predisposição pra usar computadores. E em contraparte, a gente tem o vilão disso, né? O calculador, é o oráculo do mal, né? O cara que falou, pô, se tem alguém ali que faz isso bem pros heróis, por que não pode ter um pros vilões? Ele acaba sendo, tipo, um centro de informações pro vilão. Então, assim, os vilões pagam pra ter informações de outros heróis, de outros vilões, de lugares onde ele pode ir. Então, ele vira esse centro de informações dos vilões. E a gente tem mais uns vilões aí no meio dessa história também agindo com calculadoras, às vezes à parte, tentando se beneficiar ou não dessa história, né? É, essa história, ela tem vários subplots, né? Tem essa investigação principal de quem matou o Sudibre, enquanto isso tem rolando outros subplots que no final se ligam, né? Que vão dar grandes consequências lá no final. É a caçada da Sudibre gera momentos bastante legais, né? O primeiro é o Dr. Luz, né? Tentando se evadir, né? Não por lembrar ainda do que aconteceu ou não, mas pelo medo, né? De saber que por algum motivo eles estão indo atrás dele e correndo pra essa base de vilões aí, acaba topando com o Exterminador, né? Que enfia porrada em todo mundo, velho. Vinão, Slade Wilson, hein? De palavra. Aí o Dr. Luz fala, não, você tem que me ajudar. Aí ele fala assim, não, então tá bom. Fazia aí até de graça. Bater na liga. E aí você tem um confronto dessa frente que a gente já citou da Liga da Justiça contra o Slade. Não a liga, né? Desse grupo aí, não, da galera que sofreu. Essa frente da liga que a gente já citou, que é tem a Canário, o Gavião Negro, o Oli, blá, blá, blá, blá, blá, todos esses caras, de frente com o Slade, sozinho. Ele bate em todo mundo sozinho, cara. E o cara, é uma cena inacreditável. Inacreditável, velho. Bate em todo mundo, velho. Slade arrega. Leaving so soon? Se o cara era foda antes disso, depois disso chega mais respeito. E é muito legal, né? Porque eles falam, ó, geralmente o ser humano tem só 10% da capacidade do cérebro, né? O Slade não, ele tem 90% ativo e pensando muito além, né? Então ele tem toda jogada de prever o que a galera vai fazer e brigar, né? Um cara bem objetivo, né, nessa luta. E é um coro, é a sua maneira de se ver. É até interessante que ele consegue parar, até o que ele fala, que ele sempre quis saber se ia dar certo, se ia funcionar, que é tipo parar o Lanterna Verde, né, cara, que teoricamente tem a arma mais poderosa do universo. E aí ele fala, pô, será que eu dou conta disso? No fim ele consegue, né, ele quebra a força de vontade do Kyle por meio da dor e consegue, tipo, desconcentrar ele e dar uma porrada fácil, bate no Flash, bate em todo mundo. Isso. E é legal que enquanto tá rolando essa caça, né, ao vilão e tal, tá rolando também a autópsia, né, da Sudibre, né, que depois enterrou. Sim. Isso. Então a gente tem o Doutor Meia-Noite, aí um personagem que não vale a pena explicar tanto agora, a gente sabe que ele é um doutor. Não, ele é um médico, cirurgião, a única diferencial dele é que ele só consegue enxergar no escuro. É isso, isso. O poder dele. Ele faz parte de uma equipe aí que é a Sociedade da Justiça. É muito antigo. São mais clássicos aí, né? Mais clássicos. Primeiro Clash, o primeiro Lanterna Verde. Mas enfim, e durante essa autópsia, ele tá identificando algumas coisas que não foram causas da morte da Sue, né? Primeiro eles desconfiavam muito dela ter sido incinerada e tal. E isso já leva a um pouco da resolução da história. Eles já estão passos à frente do que é o culpado, do que é essa trama, né? Só contar mais ou menos assim que até aí pode parecer que foi um caso isolado, mas aí depois é mostrado pra você que isso acontece com a esposa do Ray Palmer. É mostrado que ela também é atacada por, teoricamente, esse cara em série. Ray que Palmer, eles acreditam. O Átomo, cara, que o Átomo. É. No momento que ela é atacada também, a Liga já toma outra medida que fala, peraí, não foi um caso isolado. Sim. Não é tipo, ó, não foi algo pontual. Eles estão indo atrás das pessoas que são importantes pros heróis. E só pra dar um gostinho, começa a dar merda com uma porrada de ente querido de super-herói. Então, a gente não vai citar aqui quais, mas você tá começando a ficar curioso, então você devia parar agora o podcast, porque a gente vai entrar na área de spoilers e partir pra a história, porque, cara, agora começa o boom. Aham, cabeças vão explodir agora. Bom, então a gente para por aqui, se você não leu, para, volta depois, né? E agora a gente vai, na contagem de 3, o quê? De 3 alguma coisa, eu vou improvisar, vai ter área de spoilers. voltando aqui para a área dos corajosos, né? Dos que já se aventuraram para a história, dos que viram, ou dos que têm coragem para querer saber o final da história antes de ler. eu às vezes gosto, sabia? Eu às vezes prefiro, às vezes. Tipo, porque por mais que você perca a trama, o plot twist, né? O Majin Buu, você ganha, você ainda tem a narrativa do cara, né? O jeito que ele contou a história. Para quadrinhos a gente tem também as imagens, né? Fazem muita pena. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi. Não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Ah, mas para crise de identidade eu acho que vale a pena ver antes. Ah, não. Com certeza, sim, né, cara? Não rola. E então, voltando aqui, a gente continua aqui na trama, né? Do plot da comissão da perseguição de vários heróis, né? A gente vê a esposa aí do Átomo, né? Sofrendo uma tentativa de homicídio, né? O Átomo até salva ela e eles se aproximam bastante depois disso. Porque eles eram divorciados. Isso. Isoladamente falando, a gente tem aí mais uma vez a narração de cenas de família dos heróis, né? Então, são os heróis preocupados com a família, né? O Wally West preocupado com a família dele. O Batman sem família procurando. Jason! Ah, cara, é uma coisa que eu não falei na área de spoilers, mas é, o Batman, ele tem uma frase muito legal, cara, muito legal, que eu levo pra vida do meu vício, né, cara? Que ele tá perguntando, no meio das perguntas, quem matou, quem fez isso, não fez isso, ele pega assim, bate na mesa e fala assim: mas quem se beneficia? E isso é o que vocês têm que perguntar pra tudo, assim. A pessoa vai perguntar ao ponto ou bem passado, aí você fala: quem se beneficia? Quem se beneficia? Cara, essa é a pergunta favorita de todo conspirólogo, cara. Tem jeito. Quem se beneficia? Quem se beneficia? Sempre, na conspiração sempre tem alguém que se beneficia, né? Óbvio. Alguém vai ter que se beneficiar. Então, quem se beneficia nesse caso? Nada acontece por acaso. É um questionamento muito legal, né, cara? E no meio vai rolando o plot, né? A gente tem a apresentação de coisas aí, a gente vê o Capitão Boomerang conhecendo o filho dele, né? Que não, até os vilões, né? Ó, se aproximando. É uma história de família mesmo. Isso. E aí eles entram num frenesi os super-heróis de, cara, a gente tem que achar o cara, gente, né? E começa assim, eles irem pegando cada um atrás de um, até o ponto que, assim, numa ação meio desmedida, o Nuclear acaba sendo esfaqueado por um vilão de sombras aí, e ele acaba, tipo, morrendo, velho, porque... Eles estão numa maneira, assim, tipo, ir atrás de todo mundo, velho. Todos aqueles que já tinham sido apresentados um pouco antes estão sendo investigados pra saber, ó, o que que você... Não é nem assim, se foi você, o que que você sabe? Porque alguém precisa saber alguma coisa. Exato. Né? Isso. Aí eu acho que, pelo menos, assim, tem uma das partes que é aquela que, dentro do universo DC também, tem uma relevância muito grande, que é que o pai do Tim Drake acaba sendo ameaçado também. Sim. Né? Assim, como sendo o pai do Robin. Assim, ele é um cara que não tem o que fazer, porque o Robin é só um moleque, velho, é um adolescente. Que acabou de revelar a identidade dele. O Jack tá, assim, numa situação, ele ainda tá numa fase de aceitação, né? Meu filho sai toda noite, volta de olho roxo. É, então, ele fala, e aí, quantos caras tentaram alvejar você hoje? Ele tinha descoberto recentemente que o Tim Drake era o Robin, né? Tinha, ele quer ser um super-herói, ele não quer abandonar, o pai dele tenta fazer ele abandonar um pouco antes, não dá certo, ele volta e o pai dele tá nessa fase de tentar aceitar e de toda noite ficar esperando ele, né? Tem noites até que o Tim fura, né? Pra não sair patrulha, pra coisar. E infelizmente nessa noite ele vai fazer mais uma ronda, né? Vai salvar vidas e tal. E só que a gente acaba tendo essa fatalidade aí, né? A gente acabando de sair, o Jack Drake, né? O pai do Robin, ele recebe uma carta e uma arma falando proteja-se. E a gente tem aí o Capitão Boomerang, que tinha acabado de conhecer o filho dele e tal, indo atacar o pai do Robin, né? Você já teve mais pra trás, assim, que primeiro... O Capitão Boomerang, que é um vilão clássico do Flash, ele tá, tipo assim, na decadência da carreira dele, né? Ele já foi aquele grande vilão, e agora, tipo, ele era, sei lá, ó, sabe? Ele tá careca, tá gordo, então, assim, ele tá tentando se provar ainda mais agora pro filho dele, entendeu? Então, ele tá ali inicialmente, assim, ó, ele vai cometer o crime, entendeu? Porque agora ele tem que voltar a ser um criminoso, porque é a forma que ele vai se mostrar pro filho dele, ele não tá satisfeito com essa posição de vilão... De segunda, que já foi um grande vilão um dia, né? Essa situação acaba que os dois morrem. Sim, ambos se matam, né? Você tem a morte do pai do Tim Drake e do Capitão Boomerang. E uma coisa muito legal, cara, que tem na crise de identidade, que assim, o nome do capítulo, ele não aparece no começo da história, ele aparece ao final. E bem ao final desse capítulo, o nome do capítulo é Dia dos Pais, né? Porque ambos se mataram. É bem chocante, né? Exatamente. É. E assim, nesse meio do negócio, o Bruce e o Tim, eles estão patrulhando, né? Aí a Oráculo liga e fala, ó, cara... deu merda lá na sua casa, é o seu pai. Aí o Batman na hora vira o carro, eles vão, o que, que o Batman faz? Ele fala, não, de novo não. Nossa. Né? Tipo, ó, eu não vou deixar alguém morrer de novo por minha causa. Porque assim, por tabela, isso é culpa do Batman, sim, de novo. Ele sim. É disso porque ele aceitou o Tim como pupilo dele, treinou o Tim. Ele falou que não ia deixar isso acontecer porque o Jason já tinha morrido por culpa dele, né, isso. Teoricamente. Sim. Ele fala, cara, eu não vou deixar isso acontecer de novo, entendeu? E aí a hora que o Tim chega lá é uma cena muito forte, você vê assim um total desespero dele falando, dele chorando, né? E o Batman, ele fala, ó, tá tudo bem, assim, eu tô com você. Tô contigo, quer dizer, porra. Dentro do que eu posso. E a narração, cara, a narração é muito, muito bom, o narrador. Porque diversos isso. Momentos ele fala, ó, Ralph e Sue, esposos, ele fala Superman e Jonathan Kent, né, pai e filho, Superman e Lois, esposos, né. E aí ele olha assim pro Batman e Robin e fala órfãos, né, porque agora ele tá órfão, caraca, velho. Porque ele já tinha perdido a mãe, pesado, né. A mãe do Tim já tinha morrido e agora o pai dele morre por culpa, tanto o Tim, obviamente, sente que é culpa dele, e o Batman também. Então, quer dizer, caraca, é muito pesado. Porque, assim, por mais que a gente fale que matar personagens em quadrinhos é uma coisa que acontece, e, teoricamente, o único herói que morreu, se você for pensar, ah, quem que morreu de herói? Morreu o Nuclear, que ia você falar, tipo, caguei pro Nuclear. Não, mas ele era o Nuclear era um cara popular antigamente, né? Sim, eles usaram esse arco pra renovar o personagem, né? Que eles queriam trazer um novo. Não, e assim, isso é muito pesado, né, pra você, porque você entende aquela dor, assim, não é uma morte que é jogada, ah, morreu, aconteceu, o cara morreu, não. Aí disso... Ele tem esse capítulo pós a morte do Jack Drake, você tem uma série de outros caras, de outros heróis. Então você tem o Wally, que já tinha morrido, e tem o filho dele, então eles estão tendo tempo juntos. Você tem a estátua do Hulk, que tá morto por enquanto. Isso. Eles chegam até a perguntar, né, pro Hulk. Isso. Ó, porque o Hulk, ele tá nesse momento como. Ele tá junto com. Ele tá como Espectro. Espectro, que é o espírito da vingança. Então o Wally fala, ó, cara. Você deve saber o que tá acontecendo. Ele fala, eu sei, mas eu não posso falar, né? Tá além de mim essa decisão. Você não pode ajudar a gente, né? Não, você sabe, né? Eu sei, mas eu não posso falar, né? Você pode fazer a vingança, mas todo mundo morre todo ano, toda vez. Exato. Eu não posso cuidar de tudo isso, né? Eu obedeço a uma entidade superior. E durante esses acontecimentos aí, a gente tem mais uma vez o cara retratando a família. Mesmo com a morte, ele ainda dá foco, sei lá, no Superman e a Lois Lane, né? Mostra o Ray Palmer e a esposa dele, né? Se aproximando. Pô, você tem coisas até mais antigas, por exemplo, eles têm uma hora que eles mostram a Terra dos Titãs que morreu. Isso. Você tem o Aquaman falando, né? O filho dele, John Jones, falando. Marciano, é. O próprio Arqueiro Verde, né, falando com os pupilos dele, né, com o próprio filho também, que fala bastante. Não, e assim, ele vai, cara, ele mostra pra você as mortes, tipo, em todo o espectrograma de família. Você tem depois a Iris Allen, que é a esposa do Barry, porque ele tá morto, né, você tem a Diana com a mãe dela, aí você tem, cara, uma série de 3 quadros. Que ele fala de paz, que é genial, que assim, a primeira cena é o Bruce no túmulo deles, e aí o Alfred falando, sinto muito, o patrão Bruce. Aí você tem o Bruce falando pro Dick, sinto muito, Dick. E depois o Bruce falando pro Tim, sinto muito, Tim. Quer dizer, cara, você vê que é uma coisa que se repete, sim, que às vezes passa um pouco batido, mas que todo mundo, assim, afeta todo mundo. Às vezes não é retratado da maneira que deveria, né? Às vezes é feito de maneira mais relevante, mas assim, ele lembra, ele traz pra você mortes. Que sim, são mortes básicas pro universo DC, que é, por exemplo, a morte dos pais do Bruce. Isso tá de novo sendo retratado pra você lembrar como aquilo é importante e como aquilo é grande, entendeu? E é muito importante, de novo, né? Pra história, pra mostrar o que tem por trás dos super-heróis, né? Nessas situações de crise, de emergência, né? De aperto, de solidão, de tristeza, raiva, né? Tudo isso que, tudo que gera essa situação negativa, né? E a gente aí também tem um pouco do avanço do plot principal da história, né? De que eles tentando relacionar a morte. A gente vê que o calculador tá e não tá envolvido com essa história, né? Porque ele passou as informações pra algumas pessoas. Aí você descobre que quem passou a missão pro Capitão Boomerang foi o calculador, né? Isso. Porque inicialmente você fala, pô, então quer dizer que foi o Boomerang que fez todas as ações, né? Tipo, todo mundo tava acreditando nisso. É, que foi o Boomerang. Aí você acaba descobrindo que, na verdade, o calculador, ele só passou isso pra frente. Isso. Alguém pediu um cara barato pra avançar. Pra fazer um assassinato e o calculador passou. Ele não sabe quem é, ele recebeu o dinheiro de uma conta que era não sei o quê, então assim... Ele não vai falar. De novo, você tá nessa. Acho que é nessa hora que o Batman fala, né, cara? Quem se beneficia? Porque ele fala, cara, nada encaixa. Ele tá se perguntando demais. Nada se encaixa ainda mais porque o pai do Jim Drake, o Jack Drake, recebeu uma caixa, assim, né? Com uma arma escrita assim, proteja-se. Ou seja, já tava tudo preparado o cenário, né? Pra que ele fosse atacado. Não foi só um ataque, foi um plano, não. Né? Foi, ele queria mostrar que alguém ia sobreviver daquilo ou não. Não dá pra entender ainda a visão do vilão, né? Sim. O Capitão Boomerang não é o culpado, porque já foi todo preparado nesse cenário pra ele. Uma coisa que a gente não falou lá atrás é que o Dr. Luzdo, ele foi lobotomizado pela equipe da Liga, né? A gente não quis falar isso pra não atrapalhar a experiência, mas assim, o que antes tinha sido só apagar a memória virou, tipo, transformar personalidade. Transformar, ele que era um cara insano, agressivo, um cara que, cara, né? tava no limiar, criando, né? Fazendo atrocidades, eles transformaram ele num vilão bobão, entendeu? Eles até brincam com os titãs, ó. Por isso que quando vocês lutavam com ele, o cara não valia nada, apesar dele manipular toda a luz, né? Sim, um dos principais questionamentos dessa história, porque apagar a memória, ok, é questionável, mas lobotomizar alguém, cara, isso é muito radical. E é no Dr. Luiz que eles descobrem que ele não tem nada a ver com a história, mas por ele ter sido cotado e por ter envolvido esse, que traz aquele questionamento que a gente comentou lá na área do spoiler free, né, de tá certo ou não fazer isso, lobotomizar, cara, mudar totalmente o personagem do cara, né, lavagem cerebral, cara. Exato. O quanto isso, né? A votação, né, dos heróis, o pessoal se dividindo. Aham, discutir a ética do herói, né? Até uma questão mais ainda do que isso, que você descobre que eles tiveram que fazer algo assim no Batman. Não, esse é nesse momento que seu cérebro explode, cara. E você, cara, tipo... esse é o momento de maior do clímax da história. Porque desde a primeira cena que mostra eles imobilizando, o Batman tá lá, mas você, sei lá, acaba ignorando, né? Não sei. Não, que rola. Eu acompanhava mensalmente a história e falava assim, tem um Batman, pera aí, tá errado esse negócio. É, a primeira vez que eu li, eu falei, puta, olha a cagada. Peraí, tá errado esse negócio. Colocou Batman, o Batman. Esqueceram do Batman. Eu já tava achando que era tipo um erro de continuidade. Não faz sentido, né? História, tá ligado? Uhum. Aí você fala, pô. Aí tipo, você fala, ah, beleza, vai, finge que o Batman não tá aí. Aí na verdade você descobre que o Batman tava, mas ele não podia estar. O Ollie perguntou, né? Se tiveram que fazer isso mais alguém, aí eles falam, ó. As coisas acontecem. Quer dizer, aí eles fazem essa parada de apagar 10 minutos da mente do Batman, que é todo esse acontecimento, pra ele não lembrar de nada. E no fundo, o Superman sabe. Sim. Eles até falam, ele fala baixo, ele falou, você acha que ele não sabe? Sim, ele escuta o que ele quer escutar, né? Ele escuta o que ele deseja. Isso é genial, porque assim, o Superman, ele é diegeticamente no mundo, ele não pode errar. Ele é o cara que ele não pode falhar, ele não pode ter a moral dele corrompida de forma alguma. A gente já viu, por exemplo, no Reino do Amanhã o que acontece quando tem um problema assim. E por mais... que ele seja esse cara, você acha que ele não tem a vontade de matar o maluco apertando o pescoço do cara com a maior facilidade do mundo? É óbvio que ele tem, entendeu? E ele sabe dos problemas, ele não pode fazer, mas ele vê que os outros heróis não tem como não fazer. Então, quer dizer, essa situação de apagar a memória, mudar o Dr. Luz, de certa forma, por mais que seja absurdo moralmente falando, ele sabe que não tinha outro jeito, entendeu? Então ele finge que ele não escuta, né? O que ele fala, ele escuta o que ele quer escutar. Pô, o cara tem a super audição, ele é onipresente, na verdade, o dele, o que ele já sabia no geral é o negócio da sociedade, né? Da secreta. Dá pra falar que ele sabe dessas atividades morais da Liga da Justiça, isso, né? E isso é pro leitor, você é uma bomba, cara. Porque, como o Cabeça falou, o Superman, ele não pode falhar, ele tem que ser um exemplo de pessoa. E nesse caso, não, ele também tá fazendo esse jogo sujo, né? Ele não reprova, né? Mas também ele não aprova as atitudes da Liga. Exatamente. Ele não faz nada pra impedir sabendo que aquilo aconteceu, entendeu? Mas o maior problema da parte da apagar a memória do Batman, cara, que apagar a memória de vilões, ok, mas de aliados? É, o Wally West, ele fica estarrecido quando ele... Sim. Ele, porra, vocês apagaram a memória do Batman? Ninguém fode com o Batman. É? Caraca, velho. Porra, quando eu entrei pra liga, tinha uma regra, que é ninguém fode com o Batman. Ninguém fode. E agora, velho? E assim, isso vai causar uma paranoia no Batman. Porque assim, com o passar, ele vai suspeitando e acaba descobrindo, né? Ele é um detetive, né? Toda essa questão da Liga descobrindo esses podres, não sei o quê, isso vai montando, isso vai criando uma crise na Liga que ela vai se desmoronar, que vai até o início da crise infinita, que é quando a Mulher Maravilha toma uma atitude que é absurda e morre em personagem. Então quer dizer assim, cara, você tá vendo a Liga se desfazer. Entendeu? Por causa de uma série de coisas que foi, tipo, tudo desencadeado pela morte da Soul Dib. Todos esses podres vêm à tona por causa dessa morte, entendeu? E aí, cara, tirar mais chão que isso não é impossível, né, cara? Impossível! Ou possível, não duvidem do roteirista. Mas daí a gente já tem, assim, meio que engatilhado o desfecho, né, da obra. Que aí a gente tá o Batman se fechando e procurando cada vez mais o culpado, o que aconteceu, quem se beneficia. A gente tem essa galera com essa paranoia, caraca, e agora? Quem que vai poder ser? Quem que não pode ser, né? Os vilões se mobilizando e parecer que era o Boomerang, não era. O calculador fala que não tem nada a ver com ele, que ele só repassou. E no final, durante a autópsia, é descoberto pegadas microscópicas do cérebro da... Nossa, da isso é foda. Da Surdib. E aí, cara, aí... Eu caí na mesma do Pantera. Eu falei, filha da puta, Ray Paul. Seu filha da puta. Não acredito, cara. Eu caí na mesma. Pô, e o Pantera é da equipe do Ray Paul. Que bacana. E aí a gente tem um corte aí pra galera indo atrás, não do Ray Paul, né, mas de uma que não passou, pelo menos pra mim, durante a obra inteira, que podia ser a culpada. Não. Que é a ex-esposa do mal. A Jean Loring. Não, primeiro que advogado já é tudo uma raça que tá louco, né? Aí a mina advogada e ex-esposa ainda, caraca. Tava lendo uma resenha sobre essa, aí tipo, o comentário do cara, ele consegue resumir, tipo, toda a obra. Que em inglês era Worst Ex-Wife Ever. Pior ex-esposa do mundo. Pior ex-esposa da vida, velho, do mundo. Caraca. Caramba. Difícil, triste. Aí fica o questionamento que eu acho que é genial, cara, a resposta dele, né? Que ele diz assim, quem se beneficia quando um membro da família de um herói é morto? São os membros das famílias de outros heróis. Os próprios heróis. Porque eles vão ficar mais juntos, mais unidos. Ou podem voltar até um relacionamento, né? E essa foi a motivação da Jean Loring pra ter feito esse crime. Porque ela tava divorciada do Ray Palmer, né? Isso, ela tava divorciada com ele e sentindo falta, né, desse relacionamento dos dois. Tá, pois é. Tá, que tava querendo, mas não... Tava querendo. Tava lá, ó. Mas aí, no meio desses planos aí, ela querer só dar um susto, de desacordar a esposa do Homem Elástico, ela acaba assassinando ela e acaba entrando num frenesi, numa loucura de que isso foi bom, né? De tentar tirar proveito disso. Não, e aí ela chega a fingir um ataque nela mesma pra aproximar ele, tipo, mais ainda, né? Sim. Quase foi morta por esse mesmo assassino. tipo, eles ficam praticamente, eles voltam a estar juntos praticamente, sim, né, o Ray Palmer e ela. Sim, ela queimou o Dibny pra esconder o que, que foi o verdadeiro motivo do assassinato, ela tentou cometer um suicídio, assim, pra despistar também, ela encomendou um crime do Capitão Boomerang, mas mandou a arma pro pai do Tim Drake, pra que o plano dela era pra, pro pai do Tim matar o Capitão Boomerang e todo mundo achar que era o Capitão Boomerang, que aí ninguém ia saber, tipo, isso, ninguém ia conseguir encontrar outra versão, e ia fechar por isso, e ela ia ser feliz pra sempre com o marido dela. É, ela tava pegando um vilão que tava decadente já, e tipo, já mandou tipo uma arma pro pai do Tim, e ela não esperava a morte do pai dele, né, porque era um vilão decadente e ele tinha, e tava armado, né, já de sobreaviso. Sim. Só que no fim aconteceu a merda que deu. É, nesse caso, inicialmente, ela conta de que ela não queria matar, ela queria, tipo, dar um susto. Sim. Fingir que foi um ataque entre, tipo, de um outro super vilão, pra que todo mundo ficasse próximo. Só que daí ela erra, se não me engano. Sim, no aumento de volume dela, né? E ela acaba provocando um ataque lá no cérebro dela. Uma convulsão. Mata. É. Eu ainda acho que é mentira, porque a filha da puta levou um lança-chama. Em todo caso, né? Porra da casa. Lança-chama. dos Dibny, caralho. Ah, se eu não conseguir dar um susto, aí eu vou botar fogo na advogados, mulher. Caralho. Meu Deus. Caraca. Assim, é óbvio que ela... Que no fundo, eu sinto que ela, tipo... Você vê que ela é insana. Ela já tava meio maluca, já, velho. Tanto que no final da história, ela é levada pro Arkham porque não tem... Já malucaça, velho. Na hora que o Ray Palmer descobre e começa a perguntar, pô, mas por que você fez isso? O que aconteceu? Você vê que, tipo, ela vai passando por sentimentos e por caras pra tentar convencer ele, tipo, realmente ela tá louca. Ao ponto dela falar, olha, eu fiz isso mesmo, e aí, o que você vai fazer? Você vai me dar um soco no queixo? Você vai me amarrar? Vai me levar pro Gordon? Sabe, tipo, você vê que ela tá totalmente maluca. Sim, mesmo. Sim, já perdeu a consciência, né, do que ela fez de verdade. É, tipo, ela fala, o que você vai fazer? Você só vai me colocar numa cela? Eu sou mulher, cara. E no final, meio que resolve, então, a história, né, total, né? Aí é isso, dá as devidas punições, né? Se mostram as devidas consequências também, né? De todos os heróis, né? O que aconteceu no geral. E mais do que isso, assim, mais do que essa jornada, assim, mais do que esse questionamento, que, pô, a obra é sensacional nessa parte, a gente tem consequências muito legais, né? Pro universo DC, é o que nem a gente falou. É uma obra que vale pra quem quer começar a ler, tal, ajuda bastante, né? Apesar de não dar um background tão grande em todo mundo, mas ele pega muito nessa parte humana, que também é importante. Não, ele apresenta um aspecto sombrio, uhum, cara. Que você tem, assim, consequências, tipo, que, assim, você vê, por exemplo, o Ray Palmer, tipo, desistindo da vida, assim, sabe? Tipo, é até, sim, uma fase em que ele some, ele já não acredita em mais nada. Eles usam uma frase muito legal, né? Porque o Ray Palmer, o poder dele é diminuir a nível subatômico, né? E ele fala, eu nunca me senti tão pequeno, né, cara? Que é de tristeza, né? Pô, a ex-mulher dele acabou com a família de um amigo querido, né, cara? Que porra. Com a tecnologia dele. Com a tecnologia, né, dele, assim, né? Diga-se de passagem. Uhum, parte por culpa por dele. Um motivo particular, cara. E teoricamente, entre essas, se você for pensar, é por causa da relação que ela tinha com ele. Também. Por causa da relação deles que não funcionou, que não deu certo. Então, quer dizer, tudo isso é óbvio que ele vai se sentir culpado, entendeu? Assim, por mais que a esposa dele seja insana, que não sei o quê. Ele tem a culpa que ele tá sentindo, entendeu? E isso somado, toda essa crise, somado a essa volta desses podres da liga, de mexer com memória, dessas loucuras, cara, desestabiliza ao ponto de, até é interessante que eles mostram uma foto da liga feliz, na liga antiga, uma das fotos é essa foto quebrada, quer dizer assim, cara, a liga tá se desfazendo, sim, os heróis já não sabem em quem acreditar, o Batman tá paranoico, não acredita em ninguém, o Flash tá desolado, porque aqueles heróis que ele acreditava, que ele idolatrava, agiram dessa forma. Isso dá uma margem, assim, legal, fechando a história, pra gente falar das consequências, do que pós acontece, né? Depois, certo, rapidinho. Sim. Então, primeiro a gente tem o Batman, que o Cabeça falou, né? Que o Batman, pô, fica malucaço, ele não pode confiar nem nos amigos dele, né, cara? Então, ele já parte pra uma fase de paranoia, né? Ele já dá em consequências bastante legais que levam a outros acontecimentos, mas no geral o Batman se isola de tudo, cara. Imagina o Batman bolado, triste com a humanidade. Não, ele fica mais louco do que ele já é. Muito paranoico. Mais louco que o Batman. O que mais? A gente vê a própria liga, né, se desfazendo, já que não tem essa da confiança. Isso dá margem pra uma nova Liga da Justiça. Depois dessa saga, você vai ter uma pós-saga, que é até escrita pelo Geoff Johns, que é a Crise de Consciência, onde um antigo vilão, que é o Despero, volta, descobre essa lobotomização, ou, na verdade, essas memórias apagadas lá na Sociedade Secreta, traz os caras de volta, traz as memórias dele de volta, bota eles pra brigar, depois ele consegue conquistar a mente de alguns membros da liga, Liga, a Liga se destabiliza e fala, olha só como é que a gente tá, não funciona mais. O Hal Jordan até já tinha voltado e falou, olha, eu não faço mais parte. O Wally falou, eu não faço mais parte da Liga, não sei o quê. Você tem o Batman se perguntando até uma questão, ele fala da Mulher-Gato, né, que obviamente foi uma mudança de roteiro, que antes ela era só uma vilã e depois acabou virando esse ser meio cinza, que entre a criminalidade e uma aliada do Batman. Ele fala, é estranho, ela mudou do nada. Pô, nem isso, mas eu posso confiar, né, não sei se ela mudou ou não mudou, entendeu? Então é exatamente, muito incerteza. Ele até fala, mas peraí, você vai fazer isso com a gente? Nós somos amigos. Ele fala, se vocês fossem meus amigos, vocês não teriam feito isso comigo. Aí o próprio Aquaman já joga nele, não, e seus planos aí de contingência, né, de matar todos nós, e aí o Batman, não, mas era necessário, então, pô, é uma discussão maneira, né, cara, dentro da... Exato, até onde essa relação dos super-heróis vai, porque assim, querendo ou não, por mais que eles sejam amigos, às vezes eles têm que tomar as decisões. O Batman criou os planos de contingência, eles tiveram que mudar a mente do Batman por bem dessa operação que eles estavam fazendo de limpeza dos super-heróis, o Superman sabia de tudo, entendeu? Então, quer dizer, cara, causa uma instabilidade ali, que no fim só sobra o Jones, sim, velho, o Jones, o Caçador Mar, só sobra ele, velho, ele é o único cara... Que tá ali, é só pra ele e o Jon Stewart. Olha como essa mulher é má, cara. Depois a Jean Lauren, ela vira o Eclipse, cara. Cara, tem uma história também que acontece logo em seguida, dura um ano, 52, né? Que não é o novo 52, 52 é a história, né? Isso é pós... Pós-crise, não, pós-crise de identidade já. Não, e pós-crise infinita também. Não, que já mostra, por exemplo, a parte do Ralph Dibny procurando um jeito de ressuscitar a mulher dele, a Sue Dibny. Tinha outras histórias também que envolveu já o Atom também, né? Ele acaba sendo envolvido com uma história ali. E tem outras historinhas também, isso, né? Isso, o Ray Palmer principal também, não falamos, mas ele some um tempão da DC, ele fica desaparecido. Sim, ele volta já nesse 52, né? Lá no, tentando questionar a parte... Nem no 52, ele volta bem no final, acho que ele volta na crise infinita. No finalzinho dessa, né? Contagem regressiva pra crise final, uma merda. O melhor desdobramento, né, o que tem que falar, né, que é a preparação pro Crise Infinita. Sim, é a introdução, né, pra isso... Total, pra isso... o Projeto Mac, né, que já começa já aí. Ah, o Irmão Olho, né, o Irmão Olho. Mas isso é história pra outro dia, pra outra... pra outro Projeto X podcast. Outro cast de quadrinhos, isso, né, velho. Mas, no geral, eu acho que fica aqui a nossa conclusão, assim, é uma série bastante única, né, bota um humano na frente dos super-heróis, que é bem importante, né, legal, tudo que a gente tinha pra falar aqui já foi falado, né, a gente sentiu um pouquinho de cada história. Óbvio que envolve muito mais personagens, envolve uma narrativa bem mais detalhada, então vale a pena até pra você que teve coragem de aguentar até aqui e ouvir os spoilers, vai lá ler, cara, vai entender, vale coisa... porque a gente deixou, tipo, muito detalhezinho. Sim. A gente não contou, e nem dá pra contar também, né, não. Não dá, é detalhes das relações dos personagens, é, tudo isso a gente não consegue detalhar pra vocês com a forma como tá no quadrinho, porque não temos tempo hábil pra isso e nem vale a pena, mas assim, a gente passou tipo geral por cima da obra, geral, com e sem spoilers, e assim, é a recomendação pra você ler, é agora você ir atrás disso, pegar pra ler, são 7 edições, isso. Você nem precisa ler as consequências disso. Fechadinho, né? Cara, muito fácil. Fechado. Sim, sim. Não tem tie-ins, né? Ele não vai se estender por outras revistas, as 7 ele histórias tem, completam. Mas eles são opcionais, assim, e realmente a história principal tá na linha principal. Da crise de identidade, porque eu gosto muito desse lance tipo, de aproximar os heróis dos seres humanos, assim, que é o que a crise faz muito, assim, crise de identidade. E assim, eu li por causa do Rhodes, eu comecei a ler. Olha aí, cara, eu devia fazer mais recomendações. Eu só recomendo coisa boa. É, eu comecei a ler naquele dia que a gente foi, dar um rolê na biblioteca do Centro Cultural. Centro Cultural, na Vergueira. Cara. Capaz de ter ainda lá. Tá lá, deve ter. Sim, sim. Isso é uma belíssima dica, hein? Centro Cultural pra ler quadrinho, cara. Ó, uma maravilha. Tem um monte lá. E eu comecei a ler e, tipo, eu li, acho que o primeiro volume do set, né? Uhum. Inteiro lá. E, tipo, já acionou, assim, pra mim, e ler o resto. E foi, tipo, explodindo a cabeça a história inteira, cara. Parecia um pipoca no micro-ondas. Parecia, bom, velho. Bom, parecia um milho, velho. Um milho no micro-ondas, um milho de pipoca. Vale muito por conta disso. A história é muito boa, é muito completa. Os vários plot twists tem durante a história. Não é só o plot twist final, mas tipo, tem outro, vários outros, né? A própria... O próprio... lance de ter apagado a memória do Batman. porra, né? Tipo, isso é uma puta explosão de cabeça também. Você não espera. Porra, ninguém fode com Batman. Porra, ninguém fode com Batman. Eu já recomendei e depois de ter terminado de ler, eu recomendo de novo. Vale, vale muito. Eu lembro que quando a gente gravou aquele podcast 15 de comics, né? Em que a gente recomendou o Crise de Identidade. E eu lembro quando eu falei porque eu adorava essa história, né? Porque quando eu fiquei um tempão sem ler comics, né? E aí eu comecei a voltar a ler comics direto com essa daqui, 2004, 2005, que foi então com A Crise de Identidade e Lanterna Verde e Renascimento, cara. Que são duas histórias sensacionais, cara, de histórias de a comics. A volta do melhor herói muito, de todos os tempos. Muito, só, não, só digo isso. Não, duas histórias fantásticas que geram desdobramentos incríveis no universo da DC. É incrível, né? Justo. Então, e essa daqui é uma história fantástica que gostei. Ainda mais com a parte da explicação de quem é o assassino, ou quem se beneficia dos crimes. Aquela questão, né, de quem se beneficia, né? Que eu falo que todo conspirólogo faz toda essa questão, né? E você tenta fazer toda aquela questão. Quem se beneficia, né? Se beneficia porque você vai matar, porque você tem uma vingança, né, contra um herói, né? Mas não, aqui ele justifica que você mata um familiar de um herói porque os outros familiares vão ficar unidos, né? Então é uma coisa tão mesquinha assim, mas é uma coisa tão humana também, né? Humana assim, né? Que não é um super vilão que tá cometendo um crime porque ele tá louco, paranoico, né? Não, é porque uma pessoa, uma ex-mulher, uma ex-esposa, né? Que tá querendo voltar ao marido, né? E encontrou essa solução, né? Que é meio louca até, mas que é crível. É muito crível. Muito, que fica boa. Fica aí a dica, não tenha ex-esposa advogada. Não mesmo. Exato. É uma grande conclusão. Ex-esposa de um super-herói. E aí você também fica no outro posicionamento, né? Porque você pensa assim, heróis da DC são deuses, são deificados, né? Mas aqui, ainda mais a Liga da Justiça. Mas aqui a gente vê que ela tem um lado podre, tão mesquinho, tão imoral com as atitudes que ela fez, cara. E você não confia mais ninguém. Por isso. Nem o Superman você acaba confiando nele. Porque você fala que ele escuta o que ele quer. Então você não. Puta, ele fica de braços cruzados a um monte de coisa. É, sendo que ele podia se posicionar. O pagode mostra, né, cara? Todo mundo erra e todo mundo vai errar. Não tem. Pois é, mas ele aceita as podridões. Isso que você fica indignado com isso. Então você fica. Você descobre esse lado sombrio da liga. Você questiona assim que você fica perturbado com esses heróis que você admirava. Eles começam a cometer coisas tão sórdidas, sabe? Como apagamentos, fazer lobotomia e tal. E você fica questionando também esse lado da família, né? Que se questiona muito legal. Eu tenho que fazer de tudo pra proteger a minha família, meus familiares. Até fazer coisas tão terríveis que são não aceitas pela sociedade. E tal. Ótimo, e isso é isso é uma história que me cativou muito, cara. As motivações, as coisas que acontecendo. O autor, cara, que ele é um romancista, cara. Ele conseguiu escrever uma história tão boa, tão humana, né? Em todas essas coisas. E é um cara que manja muito de narrativa, né? Realmente, cara. A narrativa, cara, dele é muito boa, muito cara, boa. É uma história que eu recomendo mesmo, cara. Muito legal, cara. Apresentando muito esse lado boa. Sombrio total. Mas que ainda assim, cara, ele impactou muito no universo de comics. E mais uma vez, assim, não precisa manjar muito pra ler. É só pegar, é só querer. Isso. Ele tem muita explicação interna pra você, né, de quem é quem. Tipo, ele explica até que razoavelmente bem pra você. Você não precisa ter uma mega saga pra contar uma mega história, um mega vilão, assim. Não, tá ali dentro das pessoas ao seu lado, cara. Você pode criar uma ótima história que mobiliza todo mundo, todo um grupo. Show. E é isso que eu recomendo, cara. Essa credibilidade. Genial, genial. Pegando mais ou menos essa mesma linha do que o Seiji falou, não vou ter como fugir, tipo, muito disso, já que ele falou tudo. O grande mérito, eu acho, da crise de identidade é isso, assim, ela pegar uma história, inicialmente ela parecer pra você que vai ser mais, tipo, mais uma história de assassinato, com um vilão, com descobrir, quando na verdade ela acaba se transformando numa história tão visceral sobre o que é ser super-herói, o que é ter uma família. Toda essa questão, quer dizer assim, você tem problemas tanto internamente na família de cada um dos super-heróis, quanto na família que é a Liga da Justiça, que é essa entidade, como o Seiji falou, deusificada, onde você tem o Superman, que é o símbolo máximo daquilo que é o correto, dos valores que você tem que seguir, né? E quando você vê que isso tá se desconstruindo, você vê até os próprios heróis mais jovens, que é o caso do Wally, que eu acho que talvez mais do que todos, ele que era um fã do Flash original, né? Ele idolatrava o Flash original, e o Flash original foi o voto de Minerva naquela primeira situação. Você vê essa coisa se quebrando na frente dele, uma da Trindade, que é o Batman, saindo da liga, falando assim, cara, parou, não quero mais saber, acredito, sabe? Mais olha isso, o que vocês, né, fizeram. Exatamente, depois disso você vai ter a Mulher Maravilha num ponto também que é muito controverso, num ponto de quebra. Você tem o Superman que sabia de tudo, mas estava ali fazendo vista grossa porque ele achava que aquilo talvez fosse o correto, porque aquela era a escolha. Assim, é uma história pra mim. Não concordo, mas concordo, né? É, exatamente, ó, não vou fazer nada pra impedir, façam aí, eu vou fingir que não vejo, entendeu? Então, quer dizer, isso é uma história muito boa, muito diferente por esses fatores. Você tem essa questão da família que não é tão bem abordada. Pô, cara, eles passam pra você por quase todas as situações de família do universo DC, como a gente já citou. Isso é muito bom. Aqui tem uma frase no final, que é uma frase que eu acho que define muito bem, que é mais ou menos assim. Pode-se dizer que uma era se acabou quando se exauriram suas ilusões básicas. Ah, cara, essa frase é muito boa, cara. Fantástico. A muito crise boa. De identidade, ela é um fim de uma era dentro do universo DC, entendeu? A gente tá saindo da deusificação, das coisas bonitas e belas, da era de prata, daquilo, pra uma era onde você vê, vai ter uma nova Liga da Justiça que vai ter que ser formada, uma liga, e assim, a liga antiga, que as ilusões, né, poxa, os caras que não erram, os caras que são perfeitos, o exemplo de moral, eles falham, eles vão tomar decisões erradas, porque eles acreditam que aquilo é o melhor pra eles e pras famílias deles, entendeu? Isso. Então, assim, ela é muito criticada por alguns por causa disso. Ela mexe demais com o status quo do universo DC. Ela coloca perguntas e indagações que talvez o fã, aquele fã que gosta, que fala, cara, eu gosto de valores, eu gosto dessa beleza, ele não vai gostar dessas perguntas, entendeu? É até que ponto a gente pode chegar? Até onde os heróis podem cruzar essa linha em prol da autopreservação e da preservação da própria família, né? Então, assim, vale demais ler essa revista. Como a gente falou, a narrativa é fantástica, a arte é muito boa, os plot twists, toda essa construção, é assim, é de explodir a sua cabeça. Então, assim, não tem como a gente recomendar, é uma HQ demais. Muito boa e mesmo. E complementando aqui o argumento dessa galera que muito gente boa que gravou comigo hoje, eu... Olha aí, puxando o saco. Eu queria também falar de mais uma coisa dessa obra, que é a consistência, cara, que além de tudo isso de bom, do que a gente comentou agora, né, de consistência, de explodir cabeça, de ser um negócio que pode chegar em qualquer tempo e tal, é também a força de uma história dessas no universo da DC, entendeu? É muito legal você ler uma história isolada de um Elseworld, de algo que te dá uma visão diferente de uma coisa e te dá uma boa jornada. Mas essa daqui, ela vai um pouco até mais além da boa jornada, de mostrar uma boa história, de mostrar tudo aquilo legal desenrolando, ela tem valor, pelo menos tinha valor, né, na época que não tinha reboot e tal. Então você conseguia ler e fazer parte daquela linha de raciocínio que era o universo DC da época e tudo mais. Isso é uma coisa que me atrai bastante, entendeu? É concisão, é consistência, é coragem de mexer nas coisas, é mexer com o status quo, é pegar personagens e fazer eles voltarem a origens por causa de indagações, é você usar outros personagens e subverter eles no meio de discussões aí éticas e tudo, e tals e tals, então... E tals e tals. Então, meu, eu acho que já puxamos muita bola aqui pra essa obra, acho que tudo que a gente podia falar tá falado aqui hoje. O Projeto X aqui agradece a presença de todo mundo aqui que gravou, de todo mundo que escutou por mais uma semana. E outra coisa, vamos ver se a nossa sina de falar de coisas que vão ser reimpressas acontece, porque tudo que a gente falou foi reimpresso nesse último ano. Vamos ver se a Panini tá realmente escutando o nosso cast e vai reimprimir essa parada, edição, sei lá, definitiva. Pô, e de como luxo, a Crise capadura. Infinita não tem hora pra chegar, cara. Então, qualquer momento pode chegar, porque é muito boa a leitura. Mas no geral é isso, pessoal. Agradeço aos corajosos aí. Mais um Projeto X com sucesso. E é isso aí, né, galera? Câmbio e desligamos. Falou, galera. Falou, pessoal. Quem se beneficia? And hold my breath. Scared to rock the boat and make a mess. So I said quietly, agreed politely. Está começando mais uma Caixa de Entrada. Eu sou o Kiba e comigo está o... Opa, e aqui está o Tent. E hoje a gente vai ler os e-mails, falar um pouquinho do podcast da semana passada, que foi o Avatar, a Lenda de Aang. De Aang, pô. É, mas antes de qualquer coisa, se você escuta a gente por agregadores de podcast, pelo iTunes ou por qualquer outro... entre no nosso site, conheça mais sobre a gente, conheça a nossa equipe. Nosso site é o www.projetox.com.br. projetoxpodcast.com.br. Se você quer nos mandar no e-mail, nosso e-mail é o... é contato@projetoxpodcast.com.br. Facebook... nosso Facebook. É o facebook.com/projetoxpodcast. Se você quer interagir com a gente tem um grupo também no Facebook, que é o... facebook.com/groups/projeto.x.podcast. E você pode ir lá no próprio Facebook e digitar Projeto X Podcast, que é mais fácil. Que também, acho que é mais fácil, né? Do que você ir direto no navegador. pelo endereço. E tem também o nosso Twitter, que é o... @projetoxpodcast. Isso, e antes de começar os e-mails, vamos falar dos nossos parceiros, começando pela Anypare, Dollarcast, o Otaku Company, Legcast, Otacrazy, o Mini Clouds, o Level 1 Podcast, o Omega Cast, Otacologia Cast, o Coffee Unlocked, a Clamp Project, o Coletivo Cult, o Cast Wars e agora o Thousand Mary. O podcast do Moog. Exatamente. E de recadinho da semana, a gente tem também a participação especial do Moog no VideoQuest de One Piece Parte 2. Exatamente. Ele está lá tão gordinho quanto o Leonardo Kitsune e o Fábio Urso lá no vídeo. Ele tá uma bola, isso é verdade, cara. Mas é isso aí, vamos começar os e-mails, começando pelo e-mail do Cláudio Dragão Dourado, que quem vai ler pra vocês é o Tenshi. Meu querido Cláudio Dragão Dourado, 29 anos, Barueri, São Paulo, programador, empreendedor e podcaster do OmegaCast. Cara, eu gosto... nosso parceiro, por sinal. Exatamente, eu gosto quando o cara manda tudo assim, tá ligado? Idade, cidade, emprego, nome, isso dá uma importância. É, eu me sinto tão profissional. Né, profissional, um negócio assim que eu tô me pagando pra fazer. Mas vamos lá. E aí, galerinha do Projeto X Podcast. Bom cast. O início ficou um pouco confuso, mas em si ficou um bom cast. Avatar, a lenda de Aang, um dos meus desenhos favoritos. Uma história fantástica, cheia de reviravoltas e com um plot que se desenrola de uma maneira muito boa. Tanto que já assisti a série toda pelo menos 5 vezes. Caraca! Aí sim! E 3 delas graças à Netflix. Netflix, me patrocina! Oh, aliás, não, o Netflix tá precisando patrocinar o Projeto X Podcast e ele comentou aí o OmegaCast também. Porque, cara, toda semana a gente fala do Netflix, tá foda. É, cara, em quase todo podcast que eu falo do Netflix, pô. No podcast da semana que vem, a gente comentou muito do Netflix, mas enfim. É, então, Netflix, cara. Então, bom... meu personagem favorito da série é de longe o T-Wyron. Cara, é o quem não gosta do T-Wyron gosta da Toph, é mais ou menos assim. Ele não é um só grande sábio, ele trata o Zuko como um filho, estando junto no seu lado nos momentos mais sombrios para que ele não perca a sua escuridão, querendo preservar o lado bom do Zuko. E discordo um pouco que o melhor desenvolvimento foi o do Sokka, pois o mesmo só começa na segunda temporada. Na verdade, no final da primeira, com toda a trama da Yui e da batalha contra a Nação do Fogo. Mas sim a do Zuko, que começa desde o princípio, com sua jornada de honra. Então, a gente comentou dos dois, né? Mas eu ainda acho que, tipo, porque o Sokka, ele saiu só de alívio cômico pra... é um personagem bem especial, né? E, tipo, ele também tem sua certa importância na segunda parte do Avatar, né? Que é a lenda de Korra. Mas vamos continuar o e-mail dele. É uma informação complementar sobre as nações, que cada estética, a representação das nações, são caracterizações de culturas reais. A Nação do Fogo usa a estética japonesa, o Reino do Fogo... ele repetiu aqui. O Reino do Fogo é chinesa, a Tribo da Água, os esquimós, os nômades do ar, os templos budistas do Himalaia. Pelo que me lembro, todos os templos nômades são do ar, estão localizados no Reino da Terra, assim como os templos de Shaolin estão localizados na China. É, mas existem reinos que eles estão em ilhas, bem separados. Reinos não, desculpa, templos. Tem um que tá bem no sul e tem um que tá bem perto das ilhas do fogo. Corrigindo, complementando aqui, algumas informações sobre os estilos. O Tai Chi Chuan usa muito o fluxo e a circulação do Ti, o que permite numa luta retornar o golpe dos inimigos contra o próprio e muito e também sendo um bom complemento para o próprio Kung Fu. Pois meu mestre me falava que Kung Fu desenvolvia a explosividade do Chi, o Tai Chi, a fluência do Chi e o Shin Kung, a força do Chi. Sobre os estilos de Shaolin do Norte, é um estilo mais energético ou mais agitado, mas não mais violento, pois afinal esse estilo surgiu nos templos budistas do norte da China, que ficam nas regiões montanhosas, e o budismo prega muita filosofia da pacificação, deixando o Kung Fu somente para a defesa do templo. Não quer dizer que se você invadisse o templo, ele não ia quebrar você em dois. A base do... Isso é hardcore demais pra mim. Isso é hardcore demais pra mim. Muito hardcore, né? É. A base do estilo de trabalho, muitas as pernas, chutes e os saltos. Ah, é... Bom, eu nunca li em lugar nenhum que o estilo do bêbado é um estilo proibido. Se for meu mestre de Kung Fu, acabou de me ensinando técnicas do estilo proibido. Mas ele realmente é, porque ele é um estilo muito violento. Existem 5 estilos violentos e os 5 estilos tem aqui no Brasil. Eu pratiquei 2 deles, que foi o estilo do gafanhoto e o Pahok Pai, que é o estilo do Grow Branco. Todos os dois são muito violentos e foram criados pra você lutar com tipo 5 pessoas ao mesmo tempo, então é mais ou menos isso. É porque eu lembro que treinei muito e, ao contrário do que o Tono disse, o bêbado é um dos estilos que mais necessita de controle, pois os estilos é o único que não tem uma base fixa, e se não controlá-lo e dominar bem as técnicas, são completamente inúteis, pois o praticante não saberá como direcionar a força dos ataques. Você tá bêbado, cara, você não vai saber de nada. Até, então, não faz muito sentido, mas enfim. Bom, acho que já falei demais, um omega abraço e até a próxima. Caraca, e-mails gigantes. Muito obrigado, Cláudio Dragão Dourado, pela sua mensagem. Muito hardcore pra mim, eu não assisti Avatar, confesso. Não assistiu? Sério? Então, assisti só os primeiros episódios, eu dormi. Netflix? Ah, mas, caraca. Eu sou muito por fora dessa parada. Para o próximo e-mail, que é do Guilherme De Biasi. Eu vou ler pra vocês. Fala, galera do Projeto X, estou escrevendo para falar do cast 75 de Avatar e completar algumas informações que ficaram no ar. O Senhor do Fogo Sozin começou a expansão conquistando algumas cidades do Reino da Terra, mas foi obrigado a abandoná-las pela intervenção do Avatar Roku. Após a morte do Avatar, o Senhor do Fogo Sozin esperou pacientemente a chegada do cometa, qual aumentaria os poderes dos dominados do fogo a um nível extremo, usando esse poder para dizimar os nômades do ar, por saber que o Avatar nasceria entre eles. Mais tarde, o cometa foi rebatizado em sua homenagem. Com o fim dos dominadores do ar, voltou suas atenções para a tribo da Água do Sul, a qual conquistou em poucos anos para o Reino da Terra, onde os exércitos do fogo se concentraram por 100 anos seguintes. As tatuagens dos dominadores do ar acompanham o caminho de Shi, do Shi, por isso os avatares brilham. Quando Ozai sugere ao Senhor do Fogo Azulon que Iro era fraco por... Iro. Era fraco por abandonar a guerra após a morte de seu filho, sugerindo que ele era indigno de se tornar Senhor do Fogo. Azulon ficou furioso e como punição ordena que Ozai mate seu filho mais velho. Caraca, isso é uma história pra criança? É! A caminho de executar sua tarefa, Ozai encontra Ursa, sua esposa, que o convence a seguir um novo plano. O restante dos acontecimentos nunca ficaram claros, mas fica subentendido que Ursa matou Azulon e por isso foi banida. Na série... existe o ciclo Avatar, a ordem que os avatares nascem em fogo, ar, água e terra. Um avatar deve começar dominando o elemento referente à nação em que nasceu, antes de seguir para o seguinte ciclo. Quando o Aang tenta aprender a dobra do fogo antes da água e da terra, ele não consegue controlar completamente o elemento. Isso acaba queimando a Katara. A Katara é a personagem principal lá, eu lembro. Coadjuvante, o principal mesmo é o Aang. É um do trio principal. É, sim. É a moreninha lá, que dá a tribo da água. Tá vendo como eu sei? Aí, viu? A gente tocou, Kiba, num tema muito importante pra muita gente, cara. Então. Sobre as dicas do próximo cast, acho que se trata de crise de identidade da DC. Família e heróis, porque o arco mostra os heróis como uma família, os segredos que as famílias têm e as consequências desses segredos serem revelados. E lobotomia é o que Zatanna faz no Dr. Luz, além de ser a quarta pista, quem se beneficia. Que o Cabeça sempre dá a quarta pista. Quem que deu a quarta pista? Foi o... É sempre o Cabeça. Foi o Fer, não, acho que foi o Fer ou o Sage que gravaram. Foi, então foi o... Não sei, acho que foi o Fer. Que é repetida diversas vezes ao longo da história. Falou, galera, e até o próximo e-mail. Muito obrigado, Guilherme De Biasi, pela sua mensagem extremamente hardcore. Todas elas eu acho que são bem hardcore, né, cara? Tipo... É, pois é. Acho que não tem nenhuma. Continue mandando e-mails para o Projeto X Podcast. Por favor. O próximo e-mail é da Camila Jacob, quem vai ler é o Tenshi. Então vamos lá, Camila Jacob. Jacob, não? Camila Jacob. Lá, eu não sei se ela é brasileira ou se ela é americana. Não, mas eu acho que a pronúncia, né? Tipo, sei lá. Fala pra gente, Camila, você nunca falou pra gente a verdade sobre isso. É verdade. Nome. Olá, pessoal do Projeto X Podcast. Sou eu de novo, depois de muito tempo, ó. É sério? Quanto tempo faz? Faz tempo. Eu devo admitir que quase pirei quando eu vi que um dos assuntos que pedi em uma das outras mensagens tinha sido atendido. a meio dessa semana. Vocês falaram de vários assuntos importantes sobre a série e ri pacas. Sobre o lance da Ozai, Rainha do Deserto, achei que... Ah, a melhor parte do cast. Achei que iriam comentar sobre as misturas étnicas e culturais no mundo de Avatar, sobre talvez a relação da cor dos olhos com a dobra, etc. Mas no geral foi muito bom, intenção de parabéns. Cara, tinha tantos detalhes, a gente ficou... Era muita coisa, cara, tem muitos detalhes e são muitas teorias também, nada disso é confirmado, né? Eu gostaria de pedir, não lembro se já pedi uma primeira vez, mas tudo bem. Eu amaria um podcast sobre filmes e séries de livros, como Treinar o Seu Dragão. Tanto a história de personagens são muito interessantes e é uma narrativa que não insulta sua inteligência. Sobre o próximo podcast, eu não faço ideia. Quando eu li a Família Heróis, me veio a mente Incrível Quarteto Fantástico. Mas a lobotomia estragou minha expectativa, então sou obrigado a dizer que não faço ideia. Beijo pro Seiji e para Adri. Por que eu não ganhei beijo? Abraço pra... E eu também. Tá vendo? É tipo, tá foda. Abraço pra toda a equipe, que só a gente ganha um abraço. Que torna o Projeto X Podcast e assim até a próxima. Muito obrigado pelo seu e-mail, Camila Crepúsculo. Só um comentário, Camila. Eu achei uma ideia legal falar de Como Treinar o Seu Dragão, porque é um filme que eu gosto pra caramba. Eu também gosto, vai ter o 2. Eu já assisti umas 10 vezes esse filme. Cara, muito massa. Legal. E vai ter o 2, a gente pode fazer depois do 2, né? Depois, quando tiver pra sair, ó, a gente usa pra chamar atenção. Exatamente. Marketing. O próximo e-mail, que na verdade são 2 e-mails, são os e-mails do Black Star, que ele mandou o seguinte e-mail com o título Eu Falhei na Vida. Então, vamos descobrir o porquê. Yo, antes de tudo, eu gostaria de dizer que estou muito decepcionado comigo mesmo. No momento que eu abri o site e vi o cast de Avatar, eu me dei um tapa na cara por não ter sacado as dicas. Eu passei essa semana toda baixando a série e reassistindo. Enquanto isso, pensava, careca, dobrador e livro, o que será que pode ser? Olha só. Mesmo assim, nem me passou pela cabeça a ideia de ser um cast sobre Avatar. Como ainda não ouvi esse cast, vou falar sobre o de Kaiji. O de Kaiji foi da semana retrasada. Exatamente. Muitas pessoas já me recomendaram Kaiji e eu estou há 2 anos enrolado pra assistir. Depois de ouvir o cast, eu vi a primeira temporada e achei bem legal, mas também achei muito irritante e fiquei com vontade de desistir por causa do Kaiji. Exatamente. Ele é muito bom. Eu não assisti também. Meu, caraca, Kikiba! A gente tem que fazer um intensivão com você nesse carnaval, velho. Eu não tô vendo animes e nem desenhos americanos ultimamente. Eu achei ele chato por causa daquela compaixão e vontade de ajudar os outros que ele tinha. Só continuei assistindo porque, fora esse detalhe, o anime é incrivelmente interessante e cada episódio me prendia de uma forma que era impossível de desistir, de ver sem antes ver o que ia acontecer. A segunda temporada ainda não vi, mas pretendo ver até o fim desse ano. Por hora é isso, e depois passo aqui pra comentar o cast de Avatar. E ele passou. Exatamente. Agora ele falou, mandou Eu Falhei na Vida parte 2. Eu conheci Avatar enquanto ele passava na Globo. Um tempo depois assisti a série dublada online, e nessa última semana baixei assistindo o áudio original. Tô me sentindo um idiota, já que a dica careca só me fazia pensar em monges, e mesmo assim não associei as dicas com o Avatar. Embora a qualidade do áudio desse cast não tenha sido das melhores, teve alguns probleminhas, é verdade, a gente confessa. É verdade, a gente teve probleminhas. O conteúdo até compensou. Foi legal a forma que explicaram as influências da cultura chinesa nas tribos da série e a forma como falaram de cada personagem, falando de seus momentos e ao mesmo tempo já que iam falando da série em si. Assim fazendo um bom resumo sobre o que é a série Avatar. Achei interessante quando falaram do preconceito em relação às animações ocidentais e orientais, porque há uns dias atrás minha mãe sentou pra ver Avatar comigo e quando ela percebeu que era um áudio em inglês, ela perguntou, isso não deveria ser japonês? E eu respondi que não, já que era um desenho americano. Pra ela, os desenhos americanos só eram coisas sem sentido feitas pra crianças. Tipo os Padrinhos Mágicos, que é super divertido. Exatamente. Por isso, ela achava que Avatar fosse um anime. Sobre as dicas, eu tenho certeza que não sei qual é o próximo tema. Joguei as dicas no Google e achei algo sobre Wolverine e Sombrio. Então vou deixar como meu chute. É, tava errado. Tava errado. Por hoje é isso e continue com um bom trabalho. Muito obrigado, Blackstar. Foi quase. Muito obrigado. E pra quem não leu meu comentário, a gente já pediu desculpa porque teve uns problemas no áudio. Então, mas o cast tá cheio de conteúdo, cara. A qualidade é o de menos. Não, é o demais. Foi muito legal. O cast foi muito legal. Até porque é um tema muito difícil de comentar sem falar de tudo, né? Exatamente. Tipo, muita coisa a gente se perde porque a gente foca em alguma coisa e acaba esquecendo outra. Mas, tipo, o cast foi... tá ótimo o cast. Só teve um problema mesmo na masterização lá que a gente já resolveu isso. Mas vamos lá. Muito, é isso aí. Muito obrigado, Blackstar. O Blackstar sempre comenta, né? Eu gosto. É isso aí, o Blackstar tá aí sempre. É, exatamente. Muito obrigado e vamos para o próximo e-mail, que é do Daniel Crisóstomo, que quem vai falar é o Teixe. Crisóstomo. Eu só pego os nomes legais, né? é porque seu nome é legal também, o Teixe. Ah, mas meu nome não é mais segredo. Porque o Kiba botou meu nome lá na parte de staff, mas não botou foto. Não botei foto. Olá, galera do PXP. Sou Daniel, tenho 29 anos, moro em São Vicente. Ótimo cast, sobre uma das melhores animações feitas no Ocidente nos últimos anos. Conheci a animação pela indicação do pai de um colega. Resolvi dar uma oportunidade. Em uma semana assisti as 3 temporadas. Caraca, aí, Kiba, dá pra tu. Vou tentar, prometo. Promete. Vou ficar aguardando uma segunda parte abordando as HQs que dão continuidade aos eventos da animação, o Sobre a Lenda de Korra. Isso já está nos planos, não se preocupe. Quando as dicas acham que é HQ Crise de Identidade. Desgraçado. Acertou! Né? Acerta, bingo! Bingo! Bingo! Caraca, velho, esse pessoal, velho, tem insides, tá ligado? Esse pessoal tem fonte interna. Não vem se entendendo a explicação, mas nessa história temos história de suas famílias e lobotomia. Forte abraço, até a próxima. Caraca, velho. É isso aí, cara. Valeu. Falo tudo. Parabéns. Curtinho, rápido. Pragmático. Valeu, Daniel, muito obrigado. O próximo e último e-mail de hoje é do Rafael Taira, que mandou com o título: esse e-mail será um pouco viajado. Vamos ver se vai ser viajado mesmo. Sobre o cast de Avatar, gostei muito, acabei não vendo até o final. Vi uns 10 episódios na época e depois parei, pois ficava em um horário meio difícil pra eu assistir. Vou tentar ver até o final mais devagar. Até saiu um mangá de Avatar nas bancas, apenas 2 volumes, não tenho conhecimento, mas enfim. Mas não ouvi ninguém ler pra dizer algo nem sei a sinopse pra saber se vai. Assisti o pseudo live action que saiu no cinema em 2010 e até achei bom, porém perdeu alguma coisa na essência, chamando-o de Último Dominador do Ar. Feito só pra constar, o live action foi feito pelo Night Shyamalan, né? M. Night Shyamalan. Mas eu teve um problema porque já tinha saído o filme do James Cameron, Avatar, e o nome já tava patenteado. Exatamente, ele não podia usar o mesmo nome porque era o Avatar dos caras azul lá, era. É, exatamente, aí a galera ia assimilar. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas a galera ia assimilar. Sobre a Toph, sempre achei ela minha personagem favorita no anime, mas toda. No desenho, na verdade, né? No cartoon. Mas toda vez que vejo ela, lembro daquelas balinhas Butter Toffs. Sei lá por quê. Uma personagem muito profunda. Quero ver a lenda de Korra também, pois parece bem diferente de The Last Airbender. Acho que é só. Vou lá tentar ver os 2 livros, já que até onde eu lembro, não saiu o 3º livro e 4º livro. Essa coisa de Quinto Elemento. O que não, é porque a gente acabou falando, mas eu acho que a gente não explicou. É que o Quinto Elemento é o elemento tipo da alma, entendeu? Tipo, da energia, do chi. Ah, pensei que era o coração. Que só o Avatar pode usar. Pô, o Cabeça falou disso também, cara. Geralmente as culturas orientais usam metal ou a madeira. O caso da madeira por ser algo orgânico. O coração é a coisa mais original do Capitão Planeta mesmo. Aí ele comentou das dicas: família, lobotomia e heróis. Família, eu pensei nos Incríveis da Pixar, mas via lobotomia e pensei que seria no Vingador do Futuro e Robocop, ou um podcast sobre o Arnold Schwarzenegger, mas aí vi os heróis. Puxa, que confuso. Tive que buscar no fundo da memória, só pode ser isso, Sucker Punch, não é? Não é. Porque, sei lá, não conheço nada da obra, somente vi o pôster da época que saiu no cinema. Não encontrei nenhuma editora que publicasse algo de desanimei. Isso é um tema maluco e só pode ser o coisa do Jim. Não foi coisa do Jim. Se não for isso, sei lá, não foi do Jim, foi o tema, acho que do Cabeça, porque o Cabeça que é o... Foi do Cabeça ou do Rods, um dos dois. O fã de quadrinhos aqui do Projeto X, ou o Rods, é. Mas é isso aí, Taira, muito obrigado. Você não acertou dessa vez, tente na próxima. Muito obrigado e continue mandando e-mails para o Projeto X. Já que estamos chegando ao fim dessa caixa de entrada, vamos mandar aos abraços da semana. O primeiro abraço... Foi quase um monólogo. Foi difícil. Tenha mais alma, Kiba, tenha mais coração. Pois é. O primeiro abraço é pro Felipe Sanders, que não gostou do podcast, mas tem também um abraço para o Segoma. O Rafael Taira, o Henver e o Pedro Marinelli. O Pedro Marinelli, que é o nosso amigo Psycho das antigas. Exatamente, das antigas. Ele é um excelente desenhista, se eu lembro bem. Eu vi já uns desenhos dele. Isso, exatamente. E vamos falar das dicas que a gente já comentou. Família, heróis e lobotomia, que foram as dicas do cast de Crise de Identidade, que foi o cast que você escutou exatamente. Agora. Exatamente. Espero que tenha escutado, não tenha pulado direto para o cast de entrada. Não, a galera não... Não costuma fazer isso. Olha só, pro cast que tá vindo aí, eu já vou fazer uma promoção que eu já tô esperando. Se o cara pular direto pra caixa de entrada, ele vai se lascar. É isso aí. E vamos para as dicas da próxima semana, que são... Tédio, bloco e dormir. O que será que é? Eu não sei. Mas presta atenção na data que você vai entender. Vai entender. Foco, gente. E só adiantando, a gente vai tentar, não vamos prometer nada... Lançar o próximo Projeto X um pouquinho antes da data aí, por motivos óbvios. Mas é isso aí. Exatamente. É porque vai ter motivos bem óbvios, né? A galera não vai ver nesse período. Não vamos prometer nada, mas vamos tentar. Exatamente. É isso aí. Muito obrigado. Continue escutando o Projeto X. Muitas gracias. Arriba! Está muito divertido e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Cara, ele vai fazer me colocar isso na trilha, velho. Que merda. Que merda. Bota a versão metal, sempre tem. 8 bits, sei lá. É tipo o YouTube, quando você põe o pai de família e fala, cara, não vai. Não vai. Não. Yep. Mas então, transição da Liga da Justiça? Não é. Tum, tum, tum. Ah, é, estrelinhas. Né, super amigos, é estrelinhas, super amigos, super amigos. Tá. Mas. E então eu tô falando aqui do homem plástico e da mulher dele, ou ex, no caso, a Sue Dibny. Antes de homem, tudo. Homem elástico, é legal, não é homem plástico. Separar. Não, é homem elástico? Elástico? Não, tá certo. Eu acho elástico. Que é Plastic Man, que aí é o homem elástico, e tem o homem borracha, que é o homem elástico. Isso. O homem então, esse é o elástico. O homem borracha é o... Eu falei elástico? Elástico. Plástico. Então, homem elástico. Isso, vai ser fácil colocar lá. Homem elástico. Homem elástico. Homem elástico. Homem elástico. Homem elástico. Isso, obrigado pelas várias boa versões. Sorte, alguma vai servir, cara. Alguma vai encaixar, né? Pô, é tonalidade. Agradeço a força de vontade. Da sua ex-mulher, Sue Dibny. Exatamente. Caraca, que sem noção, né? Dando risada. Então estamos falando aqui do homem elástico e da sua ex-mulher. E a mulher dele, a princípio, era uma civil passando o carro da pamonha. Ele falou, não, então foi o Ray Palmer que fez isso? Aí fala, não, cara, pensa. Usa a cabeça. Mas ele é boxeador, acontece. Mas toma muita porrada na cabeça, fica que nem uma aguila. Não pense direito.